contato com o pessoal da promotoria, certo? Que ele disse que de fato esse pessoal do táxi estiveram hoje lá na promotoria, não é isso? E o que que foi repassado para eles? Que o prazo vencia, eles foram saber o prazo. O prazo vence dia 1º, né? De 9, acho que é amanhã, né? Dia 1º de 9 vence. Só isso que eles disseram. E que está, vai ser marcada uma reunião com a SMTT e a promotoria no dia 2. Então, o que essas pessoas falaram aí, ele comentou que isso daí não procede e nem está definido quando começaria, digamos, essa fiscalização. E diz o seguinte, não tem nada definido quanto proibição de aplicativo nenhum rodar. Pronto. Não está proibido de aplicativo nenhum rodar. Porém, a informação que foi passada para ele, que a SMTT passou para a promotoria, é que apenas duas empresas estão cadastradas, isso há 10 dias, né, que eles reportaram, que é a Drive 98 e a Decar. Se eu não me engano, a Decar deu início ao processo, certo? Está em análise, eu não sei se já está concluído a análise, mas ela deu entrada sim. E a Drive 98 deu entrada, foi para análise e concluiu, está ok. Então, não há motivo para pânico. Pronto, só para esclarecer, tá? Para esclarecer, a gente já estava chegando com o Daniel, chegando isso. Com a informação. Realmente, existe um prazo, existe uma discussão e não existe essa proibição, né, que foi ventilada aí. Pronto, João Marcos na área. Fala, João Marcos. E aí, boa tarde. Tudo bem, meus queridos? E aí, meu amigo? A dupla dinâmica arrebenta geral. Pois é, daqui a pouquinho tem mais um episódio, né? Porque a gente vai ser episódio, né? Sim. Tem mais um episódio aí maravilhoso do programa Linha do Tempo. E a gente hoje recebe o Celso Borges, que foi o primeiro coordenador da rádio. A gente vai ter ele falando aqui com a gente, contando um pouco da história, dando mais alguns, lembrando mais algumas coisas desses 39 anos aí. Ele que, inclusive, foi o criador do horário noturno de especiais, programa de rock and roll, MPM. Ele foi o cara que coordenou a programação no primeiro momento da rádio, principalmente. Eu tive o prazer de trabalhar sob a coordenação dele, é um pessoal altamente competente, vai estar falando com a gente daqui a pouco. Tem depoimento da Cristina Almeida também, né, que foi a nossa primeira programadora daqui, realmente é uma pessoa maravilhosa. E tem as músicas poderosíssimas marcando época aí, a gente vai ter 14 bis, né, vai ter algumas coisas aí muito boas para a galera lembrar de montão, falou? Muita história, tem muita história essa rádio, hein? Muito conteúdo também. Valeu, João Marcos, já, então, Linha do Tempo. Ó, só... Pelo aplicativo, lógico. Para poder conferir as imagens também. Vê como eu tô bonitinho de barba e tal. Barba? Eu tô gatinho e tal, cabelo do lado. Tem que tirar a máscara pro pessoal. Olhos verdes, espera que não dá para ver de perto. Moreno alto. Bonito e sensual. Tá bom. Ó, rapidão, gente, antes da gente encerrar aqui, eu tô recebendo aqui a informação, eu já até pedi para Carla checar, amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre cassação de prefeita, vice e vereador em município maranhense, tá? A gente vai comentar amanhã, porque já não dá mais tempo, tá? A gente já está no limite, vem aí Linha do Tempo, mas amanhã a gente vai comentar e trazer detalhes sobre essa cassação amanhã aqui no Jornal da Mira, tá bom? Valeu, vem aí Linha do Tempo. Tchau, gente! Tchau, gente! Ótima tarde para você, fica com Deus. Tchau, tchau! Óticas Diniz, nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 31 graus. Tá feliz? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Armação mais lentes de 0 a 4 graus por apenas R$39,90. E você ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. 13 horas e 4 minutos. Fazer um plano de assistência familiar é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer para trazer segurança à sua família em momentos inesperados. Com planos a partir de R$ 21,00 mensais, a Funerária Jardim da Paz garante um atendimento acolhedor e humanizado, homenageando de forma digna o ente querido que deixou saudades. Cuide bem de quem você ama. Ligue 98-2109-3999 e conheça os termos de adesão. Funerária Jardim da Paz. Homenageando vidas e preservando memórias. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Oferecimento PVN. Assine já. 3199-7270. E Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. Mirante FM. Toda sua. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. Cara, minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis pra duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. O que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. Mirante FM, programação especial. Se toque no que toca. Segunda, 9 da noite, instrumental. De segunda a sexta, às 6 da tarde, sucesso Mirante. Terça, 9 da noite, Mirante Jazz. O programa Nota Jazz. Quarta, tem Chão de Estrelas. Quinta, 9 da noite, Ondas e Lombras. Na sexta, tem Palco 96 e Folks, quem puder. Sábado, 1 da tarde, Rádio Reggae Mirante. Às 5, tem Cabeça Feita. Rock pra quem saca rock. 9 da noite, Buraco Negro. Humor, loucuras e mil rock. Domingo, das 8 às 9 da manhã, Criança Mirante. Em seguida, Coração Brasileiro e Som das Praias. O agito no clima do bronze, sucesso. Às 5 da tarde, Mirante Memória. O melhor do flashback. De domingo a quinta, a sua programação no ar. Às 10 da noite, é o Estúdio 96. 96,1 é festa. Mirante FM. Comunicação de cima. Boa tarde pra você, tudo bem, tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso, hein? João Marcos chegando pra ficar contigo aqui na Mirante FM, levando esse clima maravilhoso pra você que tá com a gente pelo aplicativo. Vou até tirar a máscara agora, eu tô sozinho aqui, né? Dá pra me comunicar melhor com você, tá bom? Voz bem ampla e começando mais uma edição do Linha do Tempo. Daqui a pouquinho vamos estar trazendo aí pra conversar com vocês, grande Celso Borges, isso mesmo, também depoimentos aí de Cristina Almeida. Enfim, recheado de muita informação, de muita história nesses 39 anos de Mirante FM, tá bom? Linha do Tempo, produção coletiva da Mirante FM, apresentação João Marcos. Oi, tudo bem? Vamos lá, sonoplastia, resgate, pesquisa forte do Dojinho, levando aí na coordenação da Mirante FM. É um clima maravilhoso, contando 39 anos da sua Mirante até o dia 30 de setembro. A partir da 1 da tarde até as 2. Daqui a pouquinho as 2 tem ela, Elô Batalha, trazendo pra você aí um show de música com Hello. Que legal, hein? Meu amor. E assim a gente vai curtindo as melhores. Daqui a pouquinho a gente começa a entrevista, o bate-papo com o Celso Borges. Vamos começar com música, mas antes deixa eu falar. Você viu aí a chamadinha da programação da Mirante FM? Nossa senhora, alguns anos atrás, hein? Rebentava, grande programação, grande galera que sempre passou por aqui e fez bonito. E aqui você vai conhecer até o dia 30 de dezembro. Pra você que não conhece e pra você que já conhece, essa galera que fez parte da história dos 39 anos. Mirante FM, toda sua, 39 anos com você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Thank you. Começou muito bonito a linha do tempo de hoje. Até o Clodoaldo gostou, né? Beleza. Qual é o nome do rapaz mesmo da área técnica? Vinícius, beleza. Clodoaldo e Vinícius, dois garotões bonitos que estão passando por aqui, viu? Tem nada a ver com isso não, mas eles estão passando por aqui. A galera tá vendo eles aí no nosso aplicativo, o app Mirante FM. Você participando com a gente no Linha do Tempo. Realmente maravilha de programa, trazendo para você a história desses 39 anos, né, de Mirante FM. Que legal. E a gente vai contando agora, começando com o meu querido Celso Borges. Vamos bater um papo aí, ele vai falar pra gente aí essa sua chegada, como foi esse início de Mirante FM. Vamos nessa. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Eu acho importante frisar que a Mirante FM, a rádio, ela foi, naquele momento, ela é resultado de um projeto de várias pessoas, né? Envolvia ali várias pessoas, a juventude presente no coração de cada uma delas, o desejo de fazer uma rádio diferente. E, de alguma forma, eu tinha pouco mais de 20 anos, né? Gostava muito de música, e gostava muito daquela tipo de música que não tocava em rádio, nas rádios comerciais. Então havia esse sentimento de cada uma daquelas pessoas de fazer uma programação que trouxesse informações novas, músicas novas, compositores novos, artistas novos. Então o principal da rádio era exatamente isso, trazer uma programação nova de artistas que normalmente não tocavam em outras rádios. E fazer isso, tudo isso com verdade, com afeto, com alegria, com prazer, com festa. Essa era uma marca da rádio naquele momento, e eu cheguei com a minha juventude também, e de alguma forma eu contribuí para que isso se tornasse realidade naquele momento. Um dos destaques da programação da rádio, ali no início dos anos 80, era exatamente a programação de especiais. Diariamente, 8 da noite, né? Havia também alguns programas que eram 11 da noite, mas a maior parte era 8 da noite, às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil. Então, a ideia era o quê? Concentrar naquele horário, trazer à tona, trazer à superfície uma música que era completamente esquecida. Naquele momento, a música latina, programa Raiz de América, tinha um programa de jazz, um programa de chorinho, um programa do rock com música, com baladas, tinha um programa de Beatles, e tinha também às sextas-feiras tinha o programa Dançante Super Dancing. Então, a ideia era exatamente essa, trazer para a programação vozes daqueles artistas que já eram consolidados, mas que não eram tão tocados, tipo Buarque, Caetano, Gil, mas também Beto Guedes, Milton Nascimento, Gênesis, Pink Floyd, Mel da Terra, Paulinho Pedra Azul, Vicente Barreto, Alceu Valença, Terezinha de Jesus, uma série de... E sem esquecer a música maranhense que começava a ser gravada também naquele momento. Ainda eram poucos disso, Bandeira de Aço no Papete, Pedra de Cantaria, enfim, trazer para o dial, trazer para a rádio aquelas músicas que, de excelente qualidade, que não eram valorizadas nas programações das outras rádios. Beleza, grande Celso Borges, que daqui a pouquinho volta para falar mais um pouquinho com a gente aqui, contar mais um pouquinho dessa história. E vai de música, Mirante FM. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Você sabia que a corrente sanguínea não tem cadeado? Acredite se quiser. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento,

consulte as regras da promoção. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Faça rima com Tramontina. Retire seu cupom nas lojas. Supermercado Lusitana, Lusitana Center 1, Lusitana Center 2, Lojas Acácia e Casa do Fazendeiro. Faça uma rima bem criativa. A melhor rima será divulgada aqui na rádio e premiada com o produto Tramontina, que poderá ser retirado na loja onde você deixou a rima. Participe, é a Semana Tramontina, que rima com margarina, com a Josefina, com o que você quiser. Voltando aí para você na Mirante FM com um tremendo som do Linha do Tempo. Hoje nós estamos trazendo aqui um bate-papo muito especial, lógico, né, com o nosso querido Celso Borges. Para quem não conhece Celso Borges, né, até o Rubinho mandou aquele alô especial, lembrou a gente, lógico, né? Valeu, Rubinho Jones, meu querido. Inclusive, Celso que aprovou ele aqui na Mirante FM. Bom, Celso Borges é o nosso primeiro coordenador, é o cara que deu o pontapé inicial aí junto com toda a equipe na época, lógico, junto com Fernando Sarney, Joaquim, toda a galera, César Roberto, Rubinho Jones, enfim. Um time maravilhoso, e Celso Borges era o coordenador da época. Ele que trouxe à tona essa coisa dos especiais noturnos aqui na Mirante FM. Fazia uma programação de muita qualidade, misturado também com popular, né? Tinha o Rubinho Jones que fazia o dancing. Aí tinha o reggae com o Fauzi Baidum e Ademar Danilo. Enfim, a gente vai estar falando isso durante todo, explicando bem isso durante todo esse mês de setembro. Mas Celso Borges está conversando com a gente hoje. Foi o primeiro coordenador da rádio, está trazendo pra gente aí lembranças, né? Tá dando depoimentos aí do seu trabalho maravilhoso aqui na Mirante FM, o que a Mirante significa para ele. Inclusive, vai falar agora sobre essa coisa de colocar música independente, né? Muito importante que aí trouxe a música maranhense à tona. Mas antes, né, da gente ouvir o Celso Borges falando com a gente sobre isso, a gente vai também ouvir agora ele, que esteve lá no Rock in Rio, isso mesmo, no Rock in Rio. E o som tá meio assim, né, antigão, o Dojinho tá fazendo o possível, mas tenta entender aí que barato, né, essa transmissão aí, ele conversando com Medina, o criador do Rock in Rio. É mole o que é mais? Vê aí, grande Celcinho, manda bala, meu irmão. Alô, Robson, alô, rapaziada, menina de Fina, aqui está de voz, diretamente do Rio de Janeiro, a única rádio com flex ao vivo do Rock in Rio. Linha do Tempo. Linha do Tempo. E foi só um trecho pra você, tá bom? Pra você saber, depois tem mais, falou? Vamos então conversar agora com Celso Borges, aqui na Mirante FM. Aí, Celcinho, a música independente, como é que é? Conta pra gente. Um outro espaço que foi aberto naquele momento, né? Foi pra música, a música independente. A música independente estava começando a nascer. Não, ela já tinha nascido no começo dos anos 70, mas ela estava começando a pegar fogo, né? A surgir. A força da música independente, os artistas gravando seus próprios vinis, né, os LPs, e a gente tinha um programa chamado Independência ou Morte, colocando esses artistas completamente fora do mercado, na programação da rádio e dentro de um programa. Os Sutis Diferenças também era um outro especial, era um dos especiais que abordava algumas particularidades, algumas diferenças, particularidades na carreira dos grandes artistas. Uma música menos conhecida de Paulinho da Viola, um solo do piano de Egberto Gismonti. E interessante é que naquele momento a gente trazia também para dentro da rádio, a rádio fazia, patrocinava, promover muitos shows, geralmente eram realizados no Estádio Nilzinho Santos ou no Costa Rodrigues. E os artistas, na tarde do show, iam para a rádio, passavam a tarde na rádio, Javan, Alceu Valença, Paulinho da Viola, todos esses artistas passavam, ficavam com a gente conversando, Vicente Barreto, Belchior, era um grande encontro, né, de amigos também. Né? A rádio era um espaço em que as pessoas se encontravam e se tornavam amigas, os ouvintes eram amigos, eram pessoas amigas e foi a inauguração de uma nova vibração também de alegria, de prazer, de música boa. Engraçado que olhando para trás, né, fico me lembrando de algumas coisas. Né? Havia uma certa se comparado ao mundo de hoje, havia assim, uma certa precariedade tecnológica, né? Os cartuchos, ainda era totalmente vinil, não tinha nem CD. E as músicas eram colocadas ali ao vivo, a programação, os programadores todos iam faziam sua programação e os discos ficavam lá, 100, 150 discos, e eram colocados um a um nos pratos. É muito interessante. Eu sou totalmente a favor da tecnologia. Eu só sou contra a tecnologia quando ela tira a alma de quem a utiliza, né? A tecnologia vem para contribuir, para trazer luzes novas, faróis novos. Agora tem que utilizar bem. E tem que utilizar com arma, com afeto, com verdade. Se a gente fizer isso, com certeza o resultado vai ser bom. Eu gosto de internet. Vocês me perguntam se eu me entregaria um projeto novamente. É difícil dizer, né? Isso é um convite? Mas eu tenho que ter autonomia. E aí... Mas enfim, rádio é uma grande paixão. Tenho muita saudade daqueles momentos vividos com tanta intensidade, com tanta juventude, com tanta alegria. E é claro que se houver um projeto que envolva tudo isso, eu estaria dentro, com certeza. Valeu, grande Celso Borges, ele que foi o nosso primeiro coordenador e está falando aí durante esse nosso programa de hoje, aí hoje especial com ele, aqui no Linha do Tempo. Falando um pouquinho aí, contando mais essa história dos 39 anos de Mirante FM. Falar em música boa, e ele disse, teve uma época que a gente arrebentou tocando os mineiros, não é verdade? Então mais uma de Minas para você aí, Lô Borges, o Trem Azul, música sucesso. Linha do Tempo. Yeah. Borges Mineiraço, Trem Azul, dos anos 80 também, marcando pra você aí. Tocava muito na Mirante FM no início. De tudo, coisa bonita, né? Teve um lance aí dos mineiros maravilhosos aqui, viu? Todos eles, Milton Nascimento, Nossa Senhora, todo mundo, Tadeu Franco, né? Vermelho, Flávio Venturini, 14 Bis. A galera arrebentava realmente, aliás, arrebenta até hoje, né? Tem o Skank aí pra dizer isso também, tem Jota Quest, que legal. É o Linha do Tempo. Já já a gente continua falando com o nosso primeiro coordenador aí, grande Celso Borges, se liga. E aí, olha, você conheceu um programa chamado, deixa eu falar pra você aí, Buraco Negro? Não? Então escuta isso. Carregue de sonhos verdadeiros a melancolia de seu domingo, abrindo as portas para o futuro. Buraco Negro, domingo, 7 da noite. Era um programa louquíssimo. Grande Celso Borges, aí ó, essa voz também foi dele, viu? Rebentava também fazendo chamada, hein? E aí, Celcinho, fala um pouquinho mais aí. Você era jovem, né, quando chegou na coordenação da Mirante, não é isso? É, eu tinha pouco mais de 20 anos quando entrei na rádio, 81 ali. Lembro o show de Gil no Nilzinho Santos, a inauguração da FM. E cheguei ali com adrenalina mil e vivi muitos momentos intensos, em que pude colocar um pouco assim o meu amor à música, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à música e ali a gente podia, ali a gente tinha liberdade, tinha espaço para poder exatamente colocar as ideias e dividir com outras pessoas, aquelas que trabalhavam na rádio, mas também o imenso público, né? A rádio não tinha compromisso com o sucesso. Acho que o sucesso, quando ele é perseguido com obsessão, ele vira quase uma doença. A gente não pode ser escravo disso. E, enfim, boas lembranças e a vida segue. No início dos 80 também eu estava começando a escrever, publicar meu primeiro e segundo livro. Então, a poesia totalmente chapada no meu peito, na minha alma. E, sem dúvida, eu levei também um pouco disso para dentro da rádio, para dentro da programação. Beleza, nosso poeta Celso Borges, isso mesmo, poeta, nosso primeiro coordenador aí da Mirante. Vamos curtir então, ele falou aí de rock também. Então vamos curtir, Titãs! Linha do Tempo. Linha do Tempo. I am okay. capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer, que não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Vamos lá, homem que mata, capitalismo selvagem. E na época o pessoal queria gravar, né? Que não tinha música, não baixava de internet. Lógico, não existia internet. E nos anos 80 aí, a galera ficava doida pra gravar do rádio. Aí eu anunciava, vou tocar pra vocês, Titãs, Homem Primata. A galera da rádio anunciava. Aí o cara punha pra gravar. Quando chegava no final, a gente entrava cantando junto. A gente falava alguma coisa, tipo agora, desanunciando a música que tocou. Titãs, por exemplo, Homem Primata. Sucesso no final dos anos 80, arrebentando geral. E o cara ficava louco da vida. Pô, eu tava gravando, locutor. Poxa vida. Eu falei, aqui é pra divulgar, velho. Bom, se você é uma pessoa indecisa, o motel Le Baron vai complicar sua vida mais ainda, viu? Com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos, tá entendendo? Suíte simples, luxo presidencial, Veneza, também com luxo, super luxo, executivo e presidencial. Uau! Bom, ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante, aeroporto e a nova elevador panorâmico. Estava dançando, tô até cansado. Bom, e as promoções são muitas. Vamos a algumas. Super café da manhã, por exemplo, das 6 às 10 da manhã. Almoço executivo, inclusive com escolha do cardápio, no meio do dia, às 3 da tarde. E caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado, Motel Le Baron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, no Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, só R$69. Uau! E é maravilhoso. Bom, o WhatsApp é o 981-27-8449. Ou então ligue 3248-1849. Falei pra você, daqui a pouco eu falo da TVN. São os nossos parceiros aí no Linha do Tempo. E aí, cante com a gente, cante com a Mirante. Lindo, agora eu tô. Quem foi que tirou? Me dá o meu dinheiro. Cante como quiser, mas cante com a Mirante. Pois é, tudo isso aí sendo resgatado e mostrando pra você, viu? É muito engraçado mesmo. Agora, quem esteve por aqui também nessa época, começou a fazer parte do time de profissionais que faziam a programação da Mirante FM, tinha Coqueiro Júnior, né? Tinha também Pedro Subim, Pedro Subim já veio um pouco depois, no primeiro time tinha Coqueiro Júnior, Marco Antônio Bogé, que hoje está em Brasília. Marquinho, um beijo, querido, a toda essa galera maravilhosa, enfim, uma galera fazendo uma programação da melhor qualidade, né? E uma dessas figuras maravilhosas é a Cristina Almeida, ela maravilhosa, Cris, mandou seu depoimento pra gente, vai lá no aplicativo, você vê a carinha dela linda, falando aí desse tempo muito bom, falando emocionada do tempo aí quando começou a rádio e ela era a nossa programadora, cheia de discos e tal. Sente o clima aí. E aí, Cris, como é que vai? Na Mirante FM, eu era programadora musical. Eu escolhia as músicas para as pessoas, eu fazia um roteiro musical, escolhia as músicas para as pessoas escutarem, né? Fazia uma seleção e tal. A gente fazia muita pesquisa, né? Os LPs chegavam e a gente ia escutar e para escolher o que tinha, que a gente considerava legal, melhor e tal. Então era isso que eu fazia lá. Outra coisa que eu fazia também na Mirante FM, eu fiz um programa, eu fazia a produção de um programa de música independente. O nome do programa chamava-se Mirante Independente. Eram pessoas, né, artistas independentes, né, que não tinham gravadora e tudo, e eram muito talentosos e tudo, mas não conseguiam, não tinham gravadora, né? Mirante Independente. Então, a Mirante FM é muito especial para mim, né? É muito especial. Eu comecei, né? Eu iniciei na Mirante muito novinha, né? Muito... E desde o início, né? Acho que tinha pouco tempo, assim, uns 3 meses, eu acho, não sei, que a Mirante tinha inaugurado, começado, entrado no ar, e eu logo depois comecei, né? Fiz meu estágio lá da universidade, né? Que quando eu entrei eu ainda não tinha

Pois é, aí você fica louquinho aí, meu Deus do céu, a festa do Hot Mix, como é que eu não fui avisado e tal? Já acabou a aglomeração, tá tudo certo? Não, não é bem assim não, viu? Isso aí foi bem no passado. Aí tá fazendo o primeiro aniversário aí do Hot Mix, né? Grande Claudinho Polari, aquele abraço que hoje tá com a gente aqui, tá há 7 anos fazendo parte do time. Valeu. Ele vai estar com a gente também nesse mês conversando aqui com a gente, falou? E vamos dançar então, só por causa do clima. Daqui a pouquinho a gente continua, né, a última parte aí do bate-papo com o Celso Borges. Se liga! Vega Boys, We Like to Party. Essa aí foi indicação, inclusive, do nosso querido Claudinho Polarinho, pra lembrar esse comercial aqui, antigo do Hot Mix, aí do aniversário do Hot Mix, tá bom? É a Mirante FM fazendo a festa pra você. Vamos lá, então. Linha do Tempo. Vamos aí, voltando com a linha do tempo, e a gente vai terminar aqui, infelizmente, mas tem muita história para contar, senão eu vou dizer isso todo dia, né, as entrevistas assim, os bate-papos, os depoimentos deveriam durar 200 anos, mas não dá, tem que ser uma aula de programa, e daqui a pouco as duas tem ela maravilhosa, loirinha, poderosa, né, minha querida Lobatária com Relô, tá bom? Grande Celso Borges, muito obrigado pela sua participação aqui na Mirante FM com a gente. Bom matar a saudade de você, pelo menos aqui em vídeo, a gente podendo ver você aqui é uma coisa maravilhosa, ouvir sua voz, os seus pensamentos, a sua saudade. Saiba que a sua saudade é a mesma saudade da gente aqui da Mirante FM. Em nome de toda a equipe, a gente realmente tem muito orgulho por ter tido o Celso Borges, né, como um grande coordenador, uma grande pessoa, um grande jornalista, um grande poeta e uma figura, acima de tudo, muito humana. Nós que trabalhamos com ele sabemos disso, né, Rubinho? Realmente uma figura maravilhosa, Evandro também, todos nós fomos coordenados por Celso Borges. A gente realmente tem uma gratidão tremenda, a gratidão é toda nossa, viu, Celcinho? E também quero falar aí que amanhã tem mais um outro, é outra figura que foi coordenadora também, coordenadora aqui da rádio, foi César Roberto. Amanhã a gente tem o depoimento do César Roberto, um bate-papo maravilhoso com ele aí, uma figuraça poderosa, grande músico, grande figura, grande coordenador. Amanhã é César Roberto. Então vamos lá. Valeu, Celso. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação aqui no Linha do Tempo. Obrigado mesmo, de coração, querido. Gostaria de agradecer o convite, né? Por participar, contar um pouco da minha história dentro da rádio. Quero dar um depoimento de que ali vivi momentos muito, muito intensos, muito verdadeiros, dividindo alegria e afeto e sensibilidade com pessoas muito queridas. Guardo todas elas têm uma parte do meu coração que aguarda com carinho todas essas pessoas, esses momentos, ouvintes da rádio, as pessoas que ligavam. E escolher uma música, né, que simbolize tantos anos vividos com esse espírito é difícil, mas eu vou escolher, eu vou arriscar aí, pegar um Beto Guedes aí, para falar um pouco de esperança. Contos da Lua Vaga, canção linda, que fala da terra, que fala da esperança num mundo melhor, que a gente com certeza vai ter logo, logo. Queria aproveitar e lembrar, nomear cada uma daquelas pessoas que estavam ali próximas, né, formando uma grande família, de uma certa forma, Fernando, Zé NS, saudoso Zé NS, César Roberto, Gregório Chesques, Jerebinha Jones, Adalto Oliveira, Edmilson, Ana Quaresma, Marquinhos Kikiki da programação, Guilherme Copriva, Sérgio Chileno da técnica, Jurandir Serra, Norma, Robson, Alberto, Rubinho Johnny, João Mafilho, Luiz Carlos Zangado nos pratos, Luiz Carlos Cordeiro, programação, querido amigo, Tucci, Wilbert, Zacarias, Manel Gomes, Cristina Almeida, Cris, Coqueiro Júnior, Pedro Sobrinho, Cléo, Severa, seu Emílio, ali do Jornal Estado do Maranhão, onde a gente almoçava, Cezinha do Egito, Milton, Nivaldo, esqueci alguém, os colaboradores, James Magno, querido James Buraco Negro, Marden Machado, Joaquim Ronaldo, em tempo de Guarnicê, Ademar Danilo e Fausto do Reggae, Armando Lefosse, Augusto Peregrini, Mirante Jazz, Leonardo, Kaique, Paulinho Nocego, Paulinho Curucuru, querido saudoso Zé Leite, a turma do rock, eita, Gilberto Mineiro, Tony Holder, Alex Cão, Fine Hendrix, o comando do rock espetacular, saudade dessa turma boa. O importante disso tudo é o afeto, a verdade, a alegria e o prazer que a gente teve em estar junto e dividir com um mundão de gente isso tudo. Em frente. Valeu, muito obrigado, Celso Borges, valeu, valeu, muito obrigado aqui pela sua presença. E ele falou pra mim depois, né, que terminou esse aí, ele mandou: João, mas por favor, eu esqueci um nome muito importante, que é quem inclusive tá resgatando todo esse material pra gente aqui, com essas vinhetas, esses especiaizinhos, essas aula de inglês, cante com a Mirante, as coisas de humor, é o nosso querido, os comerciais antigos, nosso querido Dojinho. Ele falou: por favor, completa, que eu não esqueci do Dojinho não, foi só na hora de falar, era muita gente, mas valeu, tá dada a lembrança então, valeu, Celso Borges, nosso primeiro coordenador aqui da Mirante FM. E lembrando que amanhã a gente tem aqui na Mirante FM um bate-papo maravilhoso com, a partir da uma, aqui com meu querido e maravilhoso César Roberto, ele que também foi coordenador da rádio, tem muita história para contar, tá bom? Valeu então, vamos seguir e atendendo o pedido do meu querido, maravilhoso e amigo Celso Borges, Beto Guedes, Contos da Lua Vaga. Vamos lá curtindo, vai. inglês para everybody. Muito bem. Ciliano, que cheiro de pizza calabresa aqui, é rapaz. Eu não passei desodorante. Ou em inglês, I don't pass desodorant. Agora vou perguntar, por exemplo, você então me pergunta, que estilo é esse? Então eu pergunto para o senhor, que estilo é esse? E em inglês eu lhe digo a mesma pergunta. What style this is? Repita. What brand is it? Ah, você não entende nada. Melhor tirar dúvidas. Siciliano, por favor, não deixe que eu mude para um pasto de tão ignorante que eu sou. Por isso, desenduvideça-me eu a respeito da palavra... Que palavra que eu vou perguntar para o senhor? Deliver. É, muito bem. É deliver. É deliver. Deliver. Deliver. É um jeito da gente se casar, Zé. Sim. Por exemplo, o religioso pergunta pro noivo se ele está casando porque a mina está grávida e a polícia está atrás. Então ele nega isso dizendo, no, sir. Estou casando, deliver, espontânea vontade. E quem é esse tal de Debbie Daniel? Não, Debbie. É Debbie. Veja bem, Debbie. Veja bem, Debbie. É uma pessoa que sofre tanto das faculdades objetivo quanto das faculdades mentais. Nesse caso, dizemos, por exemplo, que Débora é Debbie mental. E cana da Índia. Como? Cana da Índia. Cana... Não, é Canadá. É Canadá. Canadá. Canadá. Canadá. Canadá. É, é o que acontece quando a gente solta um peixinho no aquário. Então, mal a gente larga o bicho, ele já quer nadar. Daqui um time, mais inglês pro sei. Oh, não! Realmente é época boa dessas aulas de inglês, hein? E chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação é grátis. Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance para empresas, comércios em geral, profissionais, liberais e residenciais. Bom, é inovação, tecnologia e qualidade para você. Procurando conexão e economia? Assine já a TVN 3199-7270. Tô indo nessa. Muito obrigado aí por esse clima maravilhoso. Mais uma vez, adeus por estar presente contigo aqui no Linha do Tempo, que volta amanhã, 1 da tarde, trazendo aí mais histórias. E amanhã um bate papo muito especial com César Roberto, tá bom? Hoje foi Celso Borges, valeu querido, grande Cristina, um beijo, todos que participaram, nossa produção aí, grande Paloma e Rainara, Pedro Sobrinho, grande Evandro, grande Dojinho, valeu galera da Mirante, Mirante FM, toda sua! Linha do Tempo.

vendas. Para saber mais e contratar a consultoria, acesse agora sebraetech.sebraema.com.br. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã, na Ceasa, atendimento oftalmológico, consultas e exames de vista por apenas R$30. Agende já o seu atendimento com o oftalmologista Dr. José Borba. E na compra do seu óculos de grau nas Óticas Laysa, além do atendimento de excelência, você tem aquele descontão e facilidade na hora de pagar. Em até 12 vezes no cartão de crédito. Aproveite a oportunidade. Vá agora mesmo nas Óticas Laysa, na Ceasa. Telefone 987283277. Quando converge pra vida, overall é sol, é atitude, é estilo. O riff de guitarra é bem overall. A vibe do reggae é muito overall. Overall é skate, é surf, é praia. Overall é pop, é rock, é roots. O verão é overall. Liberdade, calor, simplicidade no fazer acontecer é bem overall. E tudo conecta você com o mundo overall. Siga e ative as notificações do nosso Instagram, @overallsurf. Conheça também o nosso atendimento delivery pelo WhatsApp 98899-1820. Overall, loja física no Rio Anil Shopping. Minha cara e meu estilo é bem overall. No Maranhão, as festas de São João continuam. Devotos de São João. 6 de setembro, 17 horas, no canal do Imirante, no YouTube. Uma live diferente com Meirelles Júnior, com participação de Beto Pereira, César Nascimento, Chiquinho França e convidados. Para apoiar grupos folclóricos maranhenses, comemorando o aniversário de 408 anos de São Luís. Devotos de São João. Patrocínio Vale. Baixe o aplicativo Mirante FM, é grátis. O Banco do Nordeste é o maior financiador do setor rural na região. Da agricultura familiar ao grande produtor rural, 1 milhão e 800 mil clientes contam com o crédito do Banco do Nordeste em todas as etapas do agronegócio, para financiar desde o custeio até a comercialização. Para o Plano Safra, estão disponíveis mais de 8 bilhões de reais. Baixe o app BNB Agro, solicite seu crédito e conte com nossas soluções digitais. Banco do Nordeste, Governo Federal. Andar na moda nunca foi tão fácil. Semana Magic Days Glamour Store, de 31 a 6 de setembro. São ofertas, descontos, mimos, sorteios e muito mais na Glamour Store. Você vai se surpreender. Uma semana mágica para as nossas clientes, com bastante novidades e com muitos, muitos descontos. Moda, tendência, estilo, atitude, tudo para te deixar mais linda e poderosa. Aproveite! Semana Magic Days Glamour Store é de 31 a 6 de setembro. Estamos esperando por você. No Golden Shopping Calhau, Semana Magic Days Glamour Store. WhatsApp 991133474. Parabéns para todos que trabalham ajudando a construir o futuro dessa cidade. Uma homenagem do Porto do Itaqui e Governo do Maranhão. São Luís, 408 anos. Essa história também passa por aqui. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. Quatorze horas e 18 minutos. Fazer um plano de assistência familiar é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer para trazer segurança à sua família em momentos inesperados. Com planos a partir de R$21 mensais, a Funerária Jardim da Paz garante um atendimento acolhedor e humanizado, homenageando de forma digna o ente querido que deixou saudades. Cuide bem de quem você ama. Ligue 98-2109-3999 e conheça os termos de adesão. Funerária Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Não diga alô. Diga hello, Mirante FM. Toda sua. Começando mais um Hello aqui na Mirante FM, hoje 2 de setembro. Eita, viramos aí o mês, chegamos no meio da semana, hoje quarta-feira, começando mais uma edição do seu Hello aqui na Mirante FM. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, acompanhando sempre o nosso programa e as nossas duas horinhas, né? Então até as 16h, Hello vem com tudo e você pode interagir comigo, você pode participar, pedir o seu som, pedir o seu alô, tô aqui pra interagir contigo e também deixar você bem informado com as notícias aí do mundo da internet, da música, dos famosos. A gente começa, claro, falando aí da Billboard, falando de grandes artistas, após a Billboard publicar uma matéria, né, com as apostas do Grammy 2021, a Forbes decidiu fazer a mesma coisa. E segundo o veículo, o The Weeknd, a Taylor Swift, Post Malone, Dua Lipa, Fiona Apple devem ser os principais concorrentes na categoria Álbum do Ano. E aí, o que você acha, hein? Vamos ouvir aí um dos hits desses artistas. Para começar o nosso Hello de hoje comigo, Luísa Batalha, vamos de The Weeknd. Diga alô, diga hello.